Jesus o Salvador, que vindo a morte grato te carrega ao paraíso, ao país de amor. Aceita Cristo com fé e com calma, vem te entregar de todo o coração.